Já caminhei de bar em bar, te procurei por céu e mar, e se sonhei você comigo, não pude te ter. Te desejei pra ser meu par, me arrastei só pra te amar, e se tentei ser seu amigo, não pude te ter. Eu não tenho mais saída, eu não tenho solução, eu só tenho uma ferida dentro do meu coração. Eu não tenho mais saída, eu não tenho solução, eu só tenho uma ferida dentro do meu coração. Já caminhei de bar em bar, te procurei por céu e mar, e se sonhei você comigo, não pude te ter. Te desejei pra ser meu par,